existe. O nosso Deus é vivo, sei que ele existe. Oh, não consintas que tristezas venham dominar teu ser. Ore a Deus com todo o poder. Se tu buscares, terás o que precisas. Ele bem sabe o que tu necessitas. Se tu buscares, confiares, terás a alegria para todo o teu viver. Se tu buscares, confiares, terás a alegria para todo o teu viver. Resista quando Cristo com alegria entra em um ser contrito. Vai insistindo, cada dia que consolo te dará, em alegria breve fruirás. Se tu buscares, terás o que precisas. Ele bem sabe o que tu necessitas. Se tu buscares, confiares, terás.